say, oh well, but for shit you know, that good girl said, say, thank you. e sombras. Perdido, perdido, perdido no vazio. Diferente quando a gente tenta algo que não seja nosso nicho, a gente acaba fazendo coisas